Nosso tema dessa noite é trabalho versus ócio. Na verdade, não é bem esse, vamos dizer assim, o título, mas para a gente entender um pouco do que se quer falar. Na verdade, esse tema foi tirado do jornal Zero Hora, de uma matéria de março desse ano, que fala sobre o ócio. E mais do que o ócio, ele se contrapõe algumas questões, não do trabalho, mas da permanente atividade de estar sempre envolvido com alguma coisa. Então, na nossa sociedade, principalmente na ocidental, na nossa cultura, a gente aprende a ver uma pessoa, a dar uma certa importância a ela, de acordo com aquilo que ela faz. É comum a gente rotular alguém pelo trabalho dela. E nós damos importância principalmente ao grau de envolvimento que ela tem na sua atividade. Então a gente pode lembrar de exemplos que pessoas que são extremamente ocupadas, elas são colocadas como que num patamar acima. Numa contrapartida disso, o oposto. Pessoas que através da sua ocupação, elas conseguem juntar bens ou riqueza, elas também, dentro da nossa cultura, elas são destacadas como pessoas que deram certo na vida, pessoas que dentro da questão de produtividade, elas são vistas como exemplo. Então, essa matéria aqui, ela vem nos colocar algumas situações pelo outro lado, que nós todos precisamos de um tempo em que não estejamos envolvidos com trabalho ou com alguma atividade que nos dê um tempo para a gente fazer algumas coisas que nós batemos bastante aqui, que são as questões de reflexão. Como é que nós vamos nos conhecer melhor ou perceber os nossos problemas ou buscar soluções para esses problemas se nós não dermos uma parada, não tivermos um horário dentro do nosso dia, dentro da nossa semana, para nos voltarmos para nós. Nós percebemos hoje no mundo moderno, no nosso dia a dia, todos nós percebemos que através dos nossos movimentos, sempre correndo, sempre nos colocando em alguma atividade, além da atividade do trabalho, nós estamos sempre nos ocupando e através dessa ocupação nós estamos causando para nós mesmos problemas. Porque nós corremos e não encontramos o fim dessa corrida nunca e nos dá uma sensação de vazio, uma sensação de o que realmente nós estamos buscando ou fazendo. Então são questões que ele nos coloca aqui. Então, o trabalho já foi falado aqui também em outra oportunidade. Ninguém questiona a importância do trabalho no conceito de desenvolvimento do ser humano, no conceito de desenvolvimento das nossas aptidões, na questão do nosso trabalho, do que nós devemos fazer, na questão de evoluirmos na criação de situações, de oportunidades, de bem-estar, através do movimento do trabalho, é que a gente pode ver tudo o que tem ao nosso redor. Alguém criou o que nós temos, alguém se preocupou, alguém se dedicou. Mas não é só trabalho que a gente precisa. A questão do trabalho, nós devemos nos dedicar a ele enquanto nós estamos trabalhando. Existem pessoas que não se desligam das suas atividades. Elas podem estar em casa, elas podem estar no clube, elas podem estar em momentos que elas dizem que são momentos de lazer, mas elas continuam trabalhando. Hoje, através do celular, que não é mais um celular, ele não é mais um telefone, ele é muito mais do que um telefone, a gente consegue ficar sempre conectado com alguma coisa. E essa conexão com alguma coisa, cada um avalia o que é essa alguma coisa, se ela está nos trazendo algum tipo de benefício, ou se ela está nos desfocando da necessidade do olhar anterior. Aqui tem um ponto aqui que ele coloca até, que a mente sem orientação não gosta de ficar sozinha. E dentro desse parágrafo aqui, ele nos coloca o que isso quer dizer. Nós não gostamos de parar para pensar, para nos ocuparmos de nós mesmos. Então a gente fica colocando sempre alguma coisa atrás da outra. Nos nossos momentos, que a gente diz que são momentos de descanso, o que a gente faz? A gente liga um aparelho de televisão para ficar, às vezes, não assistindo, mas ouvindo, e não dando oportunidade que a nossa mente possa desenvolver alguma coisa, ou nós estamos ligados em alguma outra coisa, de tão fácil que são, a gente realmente não consegue estabelecer o nosso momento. A gente percebe isso e os nossos problemas vão se avolumando, eles vão acontecendo, nós às vezes vamos buscando soluções por caminhos que não são os corretos, por nos faltar essa oportunidade. Junto com isso, ele nos diz o que acontece, a nossa autoestima, ela fica baixa. Então, de novo, doenças podem se aproximar de nós através do espaço que a nossa mente vai dando para isso, porque nós vamos criando valores que são pura ilusão, e como ilusão não tem sustentação e não nos preenche. E no momento que a gente mais precisa, a gente não tem a base para nos sustentar realmente. A gente vai perdendo o contato com as pessoas, o contato realmente humano. É muito comum hoje a gente perguntar, todo mundo acessa praticamente as tais redes sociais, né? Então a gente diz assim, eu tenho não sei quantos amigos aqui no meu Facebook, ou seja lá o que for, mas desses, chega até a milhares, né? Desses amigos, quantos realmente eu conheço na profundidade, quantos realmente podem me dar algum tipo de auxílio que eu possa precisar, quantos são, na palavra, realmente amigos. Então a gente conhece muita gente, a gente vê muitas pessoas, mas o contato mais próximo a gente acaba não estabelecendo. A gente estabelece relação superficial. E até nessa questão ainda do nosso tempo e da nossa evolução de costumes, não sei se seria a palavra certa, evolução, mas talvez modificação no passar dos anos. Uma vez a gente tirava férias, e foi estabelecido férias, né, até pelas legislações, para a gente descansar, para a gente ter aquele tempo de repente, recarregar as nossas energias, para a gente desfrutar mais das pessoas próximas. Esse era o objetivo das férias. E hoje, o que são as férias? A gente já estabelece um roteiro quando a gente vai sair de férias, porque a gente tem que preencher aqueles dias com atividades. E a gente chega em casa depois das férias e faz o quê? Descansa, que a gente não aguenta de tanto envolvimento que a gente teve. Então, na verdade, a gente está num movimento contrário ao movimento natural. A gente está caminhando num movimento que é contrário e oposto. E como eu disse, e torno a dizer, isso vai nos causando problemas e doenças. Dentro aqui dessa matéria, eles até falam da questão das crianças, que as crianças, é claro que não são todas, mas dentro daqueles que têm mais possibilidades, o que fazem? Colocam os seus filhos dentro de atividades sistemáticas. Estudo, algum tipo de treino, alguma língua para aprender. Então, eles estão sempre em alguma coisa e não estão tendo a possibilidade de serem crianças. E isso vai fazer falta na frente, na vida. São etapas de crescimento que nós precisamos passar. Mas que a gente pensa sempre na questão, voltando de novo, né, ao mundo ocidental, a gente pensa na questão do futuro e principalmente profissional. E a gente quer que eles tenham habilidades, possibilidades de se darem bem. E a gente esquece a questão mais simples, que é a questão da vivência. Existem estudos já de muito tempo, não é de agora, que fala sobre a questão do QI, que é o quociente de inteligência, que pessoas com QI altíssimo, pessoas inteligentes, muitas vezes, elas, no decorrer da vida, elas não é que se dão mal, mas elas têm dificuldades lá na frente, porque elas não têm relacionamento, elas não aprenderam a lidar com pessoas, são muito boas na questão de inteligência, mas perdem na questão emocional. E o inverso acontece também. As pessoas que são mais habilidosas no trato emocional, no trato com pessoas, elas acabam tendo um futuro melhor. Criam habilidades no decorrer disso. Então, são questões que a gente vai se questionando. A gente vai tendo informações para poder decidir o que nós queremos realmente, né? A gente não precisa ir atropelando a vida, como diz aqui na matéria, né? E colocando as coisas de qualquer maneira. Nós podemos fazer escolhas e que a gente possa, então, ter material para fazer essas escolhas, ter informações do que isso está nos causando. Algumas informações que tem aqui são relativamente novas, tem 15 anos, já alguns estudos sobre essa questão, que aqui coloca como ócio, que é uma palavra para nós até pejorativa. Falar em ócio, a gente imagina que é não fazer nada, é vagabundear, mas a gente pode sim, e o que se diz é isso, é ter o trabalho, mas fora do trabalho, a gente está plenamente focado naquilo que se precisa fazer, não é nem o que se quer, mas que se precisa. Tem até um exemplo de uma pessoa que trabalha 10 horas por dia e ela costumava chegar em casa e continuar focada nas coisas do seu trabalho. E a esposa dele disse, tu pode até trabalhar 12 horas, né? Mas a hora que tu botar o pé aqui dentro, que tu seja, tu ocupe as tuas funções daqui de dentro, de marido, de pai, não de profissional, porque senão algo vai ficar perdido nesse meio tempo. Então, às vezes, a gente precisa de algumas disciplinas dentro do nosso dia a dia para poder desenvolver melhor essas atividades. Quem quiser procurar isso aqui, foi numa zero hora de sábado, bem no fim do mês, último fim de semana da zero hora. E fala muitas outras coisas, inclusive uma questão interessante na questão do cérebro, que ele nos diz que quando a gente está focado em alguma coisa, uma área certa do cérebro está mais estimulada e as outras acabam ficando menos estimuladas. Então, a possibilidade também de estar no momento de reflexão ou contemplação, de observação, seja lá como se quer chamar, de introspecção, ativa também uma área determinada do nosso cérebro, que é onde surgem as nossas ideias, a possibilidade delas aparecerem, onde surgem a resolução de alguns problemas, a criatividade tão necessária que a gente acaba perdendo, porque estamos virando um pouco de autômatos, né? Estamos ficando um pouco robotizados por fazer as coisas sempre numa sequência determinada e não parando para pensar se aquilo que se faz realmente é certo ou se tem valor. Então fica esse pensamento para que a gente possa ir atrás até, né? De descobrir um pouco mais sobre isso. Ok?